você já amou. Poucas amei e pensei. Quando me lembro de alguém, só da você. Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem amei, não dá você. O que é que você tem? As outras não têm. De onde você vem? Vem, vem. Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu. E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Sabe um beijo bom seu, aconteceu, deu certinho com o meu. Oh, paixão da minha vida, mais romântico do que nunca, em nome da SS Corações. Dois amores, Amanda e Rochão. Quantos você já amou? Poucas amei e pensei. De alguém, só da você. O que é que você tem? Tem que as outras não têm. De onde você vem?